A Bíblia é quem registra a mensagem de Cristo que morreu pra nos salvar. Como Cordeiro, o mundo chegou no Calvário e não abriu sua boca pra falar. Sobre si ele levou as nossas dores e por isso somos bem-aventurados. Glória a Deus que pelas suas pisaduras somos libertos, redimidos e sarados. Glória a Deus que pelas suas pisaduras somos libertos, redimidos e sarados. Fui pregado em uma cruz de braço aberto com um gesto de quem queria falar. Semblante de abraçar a humanidade, um coração sincero e puro a perdoar. Oh Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, não compreenderam o meu jeito de pensar. Eles não creram que tu me enviaste com poder aqui na terra pra salvar. Eles não creram que tu me enviaste com poder aqui na terra pra salvar. Em suas mãos tem os sinais de duros cravos, tem em seu lado a marca do punhal. Deixo na cruz o sinal do seu sangue, que é amor, com amor fraternal. Deixo na terra a promessa do Espírito e a esperança que um dia há de voltar. Para buscar esta igreja querida que consagrou a sua vida em esperar. Para buscar esta igreja querida que consagrou a sua vida em esperar.